você é mais fácil entrar num carro, parar numa festa, achar uma boca e levar pra cama. Ainda mente que ama. Pra mim já é complicado, ainda apaixonado, com os pés no passado, dar tiro errado. Sem você do lado, sem você do meu lado. A minha roupa mandou avisar que só a sua mão que consegue tirar. Minha cama já deu a entender que há de mim se não deitar nela com você. Quer saber? Quer saber? Mente que tá com saudade, finge prazer que acredito. Engana a minha verdade com te amo falso no pé do ouvido. Mente que tá com saudade, inventa algum sentimento, contraria a sua vontade que eu contrario o meu ego aqui dentro. Eu não nasci pra ser trouxa, mas pra não te perder eu tento. Solta o polichamboleiro. Na minha roupa mandou avisar que só a sua mão que consegue tirar. Minha cama já deu a entender que há de mim se não deitar nela com você. Quer saber? Quer saber? Mente que tá com saudade, finge prazer que acredito. Engana a minha verdade com te amo falso no pé do ouvido. Mente que tá com saudade, inventa algum sentimento, contraria a sua vontade que eu contrario o meu ego aqui dentro. Mente que tá com saudade, finge prazer que acredito. Engana a minha verdade com te amo falso no pé do meu ouvido. Mente que tá com saudade, inventa algum sentimento, contraria a sua vontade que eu contrario o meu ego aqui dentro. Eu não nasci pra ser trouxa, mas pra não te perder eu tento. Valeu. Obrigado, gente.